Eu sei que eu não vou mais conhecer ninguém como você. E conforme eu te amo mais, sinto esse medo de te perder. Eu sei que eu não vou mais conhecer ninguém como você. E conforme eu te amo mais, sinto esse medo de te perder. Você sabe como dói aquilo que nunca aconteceu pra um ser ansioso como eu. Você sabe como dói. Faz eu te pedir pra ficar um pouco sabe como dói.